alma sobrevivente. Macário, Gilê, ritmo brasileiro, pra falar dos brasileiros. A ideia é profana, sigo crente com gana. Deixa eu aqui importunar os bicos bacana. O tolo se engana com um pouquinho de grana. Manda grana, grana emana, vida americana, esperança insana. No íntimo brasiliano, meu mano, pobre se disfarça em louco consumo. É o sucesso, é o prumo pro cidadão comum e pros gafanhotos de hábitos noturnos. A luxúria se assanha na sanha capitalista, onde quem não bate só apanha. A honestidade contra golpeia você. Dilema simples, mas difícil de conviver. Porque não sabotamos o sistema e mudamos o plano. Carregamos o piano dia a dia, ano a ano. E apaga um elogio americano. Diz que me ama e oculta a fama. Tenho herdeiros e minha mulher é dama. E adoentados, não tratados, destratados e semi-analfabetos no meio do grama. No conforto da sua cama, sonhando, o paraíso te chama. Multidão te aclama. E uma gama de sofismáticas humanas, regras burocráticas que debilitaram Obama, surpreender e surpreenderão no inverno e no verão. Guarde o seu coração, guarde o que tu tem de são. E se não é tão ruim assim, chega aqui, Aladdin, gasta um tempo e tenta explicar pra mim. Mas como assim? Mas como assim? Mas como assim? Mas como assim? Mas como assim? Eis a elucidação translúcida, mais uma dúvida em dívida, aguardando mais uma resignação estúpida. Gado na engorda pra uma morte súbita. Te julgam e julgam a mim assim, mas terá um fim. Vai ser quando Lula aprender mandarim. Obstáculos formam fileiras pra eu me contentar com final de feira. Eu respondo sincero e a minha maneira, minha rebelião, desdém e o quanto queira. Faço da indignação minha carreira na fé. No mundo que diz que bem me quer bem. A mordaça e a coleira quando vem. Obrigado, mas não. Obrigado, patrão. Imponente, cheio de razão. Resisto à tentação, guardo o meu coração e tento me manter são. Até quando Deus me ajudar? Até quando tudo acabar? Mas onde está Deus afinal? Não é tudo igual, sucinto e pessoal. Minha devoção é crer em dias melhores e levar uma vida. Mas como assim? É revolta ou dizer amém? Pra mim é revolta e fazer o bem. Tem boa gente, tem e canalhas também. Mas faz diferente, sem esperar por ninguém. Uma leva de oportunistas afamados, querendo jogar com quem é bem intencionado. Sem doutrinas ou perfeitas respostas, não cruze os braços ou dê as costas pra não se espantar assim. Mas como assim? Mas como assim? Mas como assim? Mas como assim? Mas como assim? Mas como assim? Veja bem, veja bem, veja bem. Veja bem, veja bem.